No ponto de ABTC. Gente, camarada, não lhe dá o pedido aqui, cara. Pelo. Tsunami 311, Guarulhos 360. Guarulhos 310, Lima, vou direto pro Pitap. Direto pro Pitap, Silvio Lima. Lima está dando ideia aqui. Lucia Lima, deixa para o 060. 060, Lima. 031, pronto, cabe. Pronto. Obrigado, Guarulhos, Serra Bravo Romeu, Golf Romeu, via Pesão 10, após Piraí, GTD Unidade, Pesão 44, Pagode, Índio 360. Joga da El Leda Motiva, da Gola Pichão 10, primeira curva direita. Aciona 5105, controle 120, decimal 8. Bom, chuva leve, na área de Coderosa. Sete das condições. Antecipadores 1020, a reporta estabilizada no localizador 2780. Autorizando o LFCU em pista 20. Transponde 5105 e o controle 1208. Guarda, pode contestar minha 319. Para a próxima. Tráfego Salvador, bom dia, 1794, informação de uniforme. Azul 2794. Excelente, informação Victor, guarde copo azul 2714. A escuta. Salvo Salvador, azul 2770 para Porto Seguro, centro da uniforme, 4 Romeu, posição, parte 3. Autorização. Azul 2770, autorizado por seguro, Serra Bravo, Papai Serra, Golfo 677 a rota, no de 180, saída Coral. Agora pistando a 0, primeira curva direita. Aciona 0271, controle 120, decimal 8. Tudo chegando na Mare. 770 na Mare. 77, o azul 2770. Decola da 10, primeira curva direita, saída coral, nível autorizado 180. Aciona 0271, 1208, com controle após decolar. Azul 2770. Essa é a ponte pronta azul 2770. Chama pronto 2770. C59, chama o centro Recife, 288, alterna 26, decimal 0. Chamará centro Recife, muito obrigado, Sansa aí, 259. O Serra Lima é autorizado, Recife, Peronil de voo 050. 050, filho Serra Lima. Peronil 30, é autorizado, nível de voo 060. 770, agora no 630. Segue visual. Decolpe chama 7, primeira curva cheira, saída Momo, transição VATAP. Aciona 5103, controle 120, decimal 8. Sul 2714, autorizado inicialmente 160, após cancela regras de instrumento, prossegue 145 para Serra November, Bravo Romeu, Barreiras, decola da 10, sobe Momo, Vatap e aciona 5103 e controle operando em 208. Só confirma, senhor, decolagem da 17? Corrigindo 10 aqui, decola da 10, Momo, Vatap, corrigindo para a decolagem. Bola da 10, curva esquerda, Momo, Vatap, 2714. Está no Delta, sendo indicação, autorizada a chegada. Bom, Fidel, se mantém no nível de voo 040. 040. Direto de Salvador. Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, Salvador, estabilizado ao localizador 2780. 2780, complete do Cima CLS, chama a torre Salvador em 198, décima 95. 192, décima 95. Tele Fatango, prossiga. Tele Fatango, prossiga. Azul 2780, continue a aproximação, reporte externo, ajuste de altímetro 1020. 1020, vai reportar externo. Vai, altímetro em Salvador, 1020, 510, voe direto para a rotatória, informe ingressando o SQ Salvador. Confirme o equipamento e o TOB. No POB, acione código T1, transponder local. Até a 0170 e informe a 20 milhas, direção a CPU Salvador. Direto rotatório e chame Vivo com campo na rotatória. Charlie Alfa participando. Professor Lima, desce para 2000 pés, altímetro em Salvador 1020. Vira ele a para 1-0, chama estabilizado no curso do localizador. Sente, descendo para 2000 pés, ajuste 1-0-2-0, chamará estabilizado, quiser. Salvador, bom dia, no pátio 3, o azul 2714, puxa acionamento. Chacão, estáxi, azul 2714. Pois é, estáxi 2714. Não, controle, Salvador. Azul 2780, livre pouso, pistão 10, vento 100 grau 059. Livre pouso 2780. Revisando ao controle? Pulo 621 no controle, Salvador. Comandante autorizado, via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, altímetro 1020, para 3304. Gol 1630. É, descido para 3 mil pés. 3 mil pés, 1020. Salvador, 1 acendo a identificação, disse manter o nível de voo 050, 30 chegada bom. Redução de velocidade para 230, nosso. Redução 230, 0.5, chegada bom, segundo 2.6, redução. Voo 630, redução de velocidade para 200, nosso. Reduzindo agora, o voo 630, 200. Solo aos 37, pegue primeira direita, chame o solo, 1-2-1-2-1-1. Primeira direita, 2-1-1, solo azul 27. Autorizado, via pátio principal, aposto taxa Índia, ponto de espera, fechando 0-2, 1-1-1-8-3-1-9-5, altímetro 1-0-2-0-2-2-7-1-4. Pátio Índia, ponto de espera 1895, 1020 no ajuste, obrigado, bom dia, 2-7-1-4. Estamos? Ação. Posição. 310, avião 310 com 9 milhas, pare-se. Ativou a rotatória, mantém as regras de voo visuais. Voo altimetro em Salvador 1060. Informe na rotatória quando visual com o campo. Para reforçar a rotatória quando visual com o campo, tá? Ativo. Estacionando 0170, posição normal? Ativo. 04, não. 1-3-0, decolado 1-0, 3-3-0-4. Pode ingressar por essa parte aqui à direita? Ok. Salvador em 1-8-9-5. Torre 1-8-9-5, quiser. Salvador, Índia, Papa Romeu, Serra Lima. Bom dia, Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, estabilizado no localizador. Voo 1630, desce para 2000 pés, altímetro em Salvador 1020, livre de S-Play para 1-0, chama estabilizado no localizador. 2000, chama estabilizado, voo 1630. Retângulo Delta, aguarde vetores para a final do LS-Play, pista 1-0. Inicialmente voo Salvador e aguarde vetoração. Controle, Papa Romeu, aqui da Passanga, água clara, tá? Visual com o campo já. Quente, Charlie, Alfa, Tango. É quantas milhas, Salvador? 6. Para ingressar no circuito de trânsito, chama agora a torre Salvador, é 1-8-2-9-5, Charlie, Alfa, Tango. 18-9-5, graças a Deus, Maria. 18-9-5. É 48, a identificação desse mantém nível de voo 060, 30 da chegada mar, redução para 230. 0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3 Alfa Tango, acesse. O Charlie Alfa Tango, mantenha o presente setor, informe se tem uma aeronave prosseguindo para a final 1-7, um Bravo Eco 9 Lima. Capitão tá no visual, tá aguardando a autorização para ingresso na final, tá? Tchau, Fatão. Seguinte, o Charlie Alfatão. Mantenha o setor aguardando para ingresso. Mantenha a altitude de 500 pés. Charlie Alfatão. Tá, mantenha 500 pés. Tchau, Fatão. O que o Serra Lima só no tráfego à sua esquerda, o Alfa Sierra 50, mantendo o setor norte, aguardando para ingresso na final da 17. Sente o tráfego, tem o mesmo indicado que o Serra Lima. Você para 3.000 pés, o altímetro em Salvador no 020, se eu entrar no dela. 3.000 pés, 0.0. Serra Lima, avistado, livre pouso, pistão no 7, vento 080 graus, 079. Sente, aqui no Serra Lima. Você está passando essa visão com o Silo Serra Lima? Pode como número 2 na final da massagem? Acima, Charlie Alfatão, aguardando a autorização para o povo. Enquadrando-se como número 2. Ok, aguardar para o povo parado na massagem. O Azul 27 no 4, o controle passou a informação que após decolagem mantém a proa até 4.000 pés. Mantém a proa até 4.000 pés após decolagem 27 no 4. 8 milhas, barra 10 de Estobagão. Charlie Alfatão, confirmou 4.4? Bata. Bata, sim. Tem condições de aproximar direto para a mesma? Afirma. Sim, então Charlie Alfatão, aproxima direto para a Bata. Reporte em solo controlado. Ajuste 1020 e o vento 080 graus 079. Direto para a Bata, vai botar no solo controlado, solo direto. Quilo Serra Lima, solo 46, 45. Liberando na papá, frequência livre. Quilo Serra Lima. Torre, bom dia, gol no 630, 1mm para o externo, baixado travado, visual com a pista. Sente, gol no 630, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste 1020. Aguardo. O Azul 27 no 4, decolou 44, conforme instruções, mantém a proa até 4.000, controle 120, decimal 8. Controle 208, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 27 no 4, vai passando 1.000 pés. 27 no 4, contato radar no decolagem, mantém o rumo decolagem, decolagem a 4.000 pés, após curva esquerda, pude cobre o 27 no 4. Após curva esquerda, só pode confirmar a proa? Pode, gol. Não deu pra entender, senhor. Você para 4.000 pés, última trem Salvador, no 020. Para o gol no 621? Correto, para 4.000 pés, última trem no 020. 020, 4.000. O 1630, tráfego avistado, livre com 1.0, vento 080 graus, 079. Fogo atualizado, gol no 630. Charlie Alfatão, considere o solo 45, frequência livre. 1020, guarde novos vetores para a final da LF. 63, Zulu 1, ponto de espera no zero. Ana 631, ali mantém cabeceirão no zero. Ali mantém no zero, 631. Papa Romeu, Serra, Tango Delta, para interceptar o curso localizador, curva à esquerda para o 160. Esquerda 160, Serra, Tango Delta. Alô, Azul 2770, puxa, atiramento, faixa 3. Reporte táxi, Azul 2770. Preparado. Estou no 621, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 6 mil pés. Estou no 648, desça para 4 mil pés, ajuste no 020. 4 mil, voo no 640. 388, alterna 1260. Após Copipo, será que podia confirmar a nossa próxima prova, porque a subida foi modificada durante a decolagem. Azul 2714, voo Momo após Momo Zapata. Agora voltou a subida original, é complicado assim. 714, a saída fala pelo senhor foi Momo Zapata, controlador passou a senhora proa de Copipo. Você vai retornar para o Edmond aguardando coordenação para barreiras. Pois é, mas foi modificada a subida durante a decolagem, aí é complicado. O senhor mantém o perfil da saída Momo Zapata? Mantém, senhor. Controle Salvador, Xené 63, Zona 1. Dezembro, 3 mil pés, Zona 621. Mantém o Serra Tango Delta? Serra Tango Delta, chame Torre 198, Decimal 95. 95, boa. Salvador, arromba 01, unidade de 01, desça para nível de voo 050, ajuste 1020. 0 para 5000, arromba 01. Voo no 621, desça para 2000 pés, autorizado o LSTEC na pista 10, inicie redução para aproximação. 2000 pés, sistema redução, autorizado o LSTEC da 1062. Voo de Salvador, Xané 6301. Final 6311, contato radar na decolagem, sobre a saída da Delta, nível de voo 360. Delta 360, 6311. Uno 648, reduz a velocidade para 1909. Uno 648, reduzindo. Delta 360, passa para 2001. Uma aeronave que chamou o controle. 3304, passa 200. Parte principal, dia 0010, 14 de trânsito. 3304, Magia. Confirme o agente para o Rumba 01, gentileza. Deixa 01 ou 2, Rumba 01? 1 0 1 2, grato. Corrigindo 1 0 2 0. 1 0 2 0, grato. Vou 1648, vou separar 2 mil pés. Ajuste 1 0 2 0, liga ele a 7 2, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, vou 1648. no 621 no contato final do procedimento MS, chame torre 1 no 8 decimal 95. 8 decimal 95, Azul 770, bom dia, mantenha ponto 0 no 0. Romba 01? Siga Romba 01. Confirma aí as intenções, se poderia aprovar a zona direta ou se pretende direcionar a gente para Salvador, Romba 01? Romba 01 não, intenção a pouso na 10 ou na 7? 10. Gente, então foi na proa de ponte para interceptar a chegada, descendo via para o 050. Proa de ponte, bomba 01. É a Tango Delta, prossegue na Delta, Alfa, porte antes da Juliette, confirma o pátio. Delta Alfa, porte antes da Juliette, pátio. 7. Sou eu, tá? 9999. Nós tivemos problema com o nosso bebe, né? Foi, teremos que sair aqui da presente posição com auxílio próximo. Fazer opinião aqui pela direita, você? Gente, tá presente, o senhor vai taxiar para o auxílio próprio, ok? Afirma. Gente, eu posso confirmar para o táxi. Reportará. Já então o Delta segue via Alfa, poste antes da Juliette. O mais 01, não vou ir na proa de bomba para interceptar a chegada. Proa de bomba, 1-0-1. O 9979 da Tampa para o táxi, 3 horas 18, Recife 1978. Bom dia, Rono 642, passou o Índia Serra, Arista. Rono 648, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste aqui em 5020. Aguarda, Rono 648. Rono 621, solo 54, liberando, solo 211. 219, boa. Controle, posso estar aqui em Lima. Bom dia, Solo 621, liberou. 621, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 621. Guarda de coordenação, acha, né? 6311. Chame 6311, chame Recife em 1251, secundário 13395. 351-3395, 6301. Pode alinhar, autorizado alinhar, senhora, quer mais? Tem manter, cabeceira 10. Anima, 10-0, 270. pro 44, Pagog, nível de voo 360. Saída da El, Leda, Motiva. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Aciona 5135, controle 120, decimal 8. Solo Golo 648, tá ligado? Golo 648, táxi de Alfa Juliette, portão 01. 01, 648. Certo, Delta, prossegue Lima, Mike, na Quebec, chame 2 novamente para o cruzamento da pista 1895. São 3896, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 060, ajuste 1020. Controle azul 27 no 4. Prossiga 27 no 4. Após uma tarde, pode voar direto para o barreiro, senhorita? Autorizado, azul 2714. 2714. Controle Salvador, azul 2770, coral na sua escuta. 2770, contato radar na decolagem da via saída coral, para o nível 180. Coral 80, 2770. Dado cruzamento, 17, passar até o 45. O 01 desce para 4 mil pés, ajuste no 020. Para 4 mil, 1201. Ano 9979, livre de decolagem, pistão 10, vento 120 graus, 049. Livre de decolagem 9979. Livre 2714, chame Recife, frequência 1288, alternando 260. Chama Recife 288, até no 260, 2714. Autorizado via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, 1020, não tinha entrou um gol 2065. Queira para o 240, limite 120, 1201. Reduzindo para 2509, da 3290. Então, 3896, reduz a velocidade para 2309. 2309, da 3290. Romeo, DAN 9979, Momo Frontier. 9979, contato radar na decolagem. Mantenha pro até 3.000 pés, saída Momo, subindo para o 370. Mantenha pro até 3.000 pés, subindo para 370. 10012 está para 2.000 pés, ajuste 10012. Para 2.010. Sinais inicial 0020. Ativo, ajuste 0020. Pode 3.9979, rua. Câmera Nacional, controle. Delta 9979, vai passar 3.000, vai voar. Pode 3.000, voe código. Pode voar. Inicialmente a linha e mantém cabeça no 0. Salvador, muito bom dia. É o Chanel 6250 com a Vita. Chanel 6250. Parizei só para o nível voo 050 e ajuste no 020. Desce para o 050 e ajuste no 020. Chanel 6250. Alguma possibilidade de voar direto em SAP para o Chanel 6250? Chanel 6250 mantém o perfil da chegada, número 3 na aproximação. Manteremos o perfil do Chanel 6250. Então 3896, desça para 4.000 pés, ajuste no 020. Semana 4.000, está 3.890. Fazer uma curva à esquerda para 220. O limite é a magnética 1.10. Fazer para 220, o limite é 1.10. Fazer uma curva. O 2065 decolou ao 06, controle de Salvador 120, decimal 8. 208, 2065. Controle igual 2065. O 2065, contato radar na decolagem, suba a saída da EL para o nível de voo 360. Saída da EL para o 360, após 2000, pode voar da EL? Autorizado da EL, voo 2065. Zero 01 para interceptar o localizador, curva esquerda para o 160. Aposta estabilizada. Esquerda para 160, o limite é o localizador 01. Reporta a 3896 para 3000 pés, ajuste na 020. 3000 pés para 3296. Z896 para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 1015, desça para 2000 pés. Esquerda 015 para 2000 pés, na 3896, autorizado interceptar. Afirmativo, autorizado interceptar o localizador, resposta avisada. Na 3896. NR 6250, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo 2009. NR 6250. 3896, informa o tráfego que procede, encontra-se a 10 milhas, eco 110, com grau de pedido de 1209. Então, 3890. 101, fui Eric. Eba 01, complete final do procedimento LSX, chame torre 118, decimal 95. Para a torre 118, decimal 95, grato. Torre Salvador, Eba 01. Eba 01, no visual com cão? Afirmo. Umba 01, tráfego avistado. Cheque trem, livre curva, pistão na 0, vento 1, 10 graus, 049, ajuste de altímetro na 020. Trem baixado e travado, Umba 01, livre pouso, pistão na 0. 645, bom dia. A 6250 desce para 3000 pés. Desce para 3000 pés. A 6250. Controle Salvador, o voo 1094, bom dia, informação ao vivo. Voo 1094, acione a identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste na 020. PD 20, 5000, participar na proa de Itapê, voo 1094. Autorizado Itapê, voo 1094. Itapê, obrigado. NR 6250, reduz a velocidade para 1809. Reduzindo 1809. Ou Chanel 6250. Atenção 3896, confirma estabilizada. Estabilizando no momento, 3896. 3896, complete sinal do procedimento LS72, chame torre 198, aproximado 95. 198, aproximado 95, está 3896. Sinem 250, desce para 2.000 pés. Autorizado ele, essa X-ray da pista 1.0, reporte estabilizado. Desce para 2.000 pés, autorizado ele, essa X-ray da 1.0, reporte estabilizado. Sinem 250. Ok, tipo 1.01, ao estacionar, frequência livre. Na 3896, tráfego avistado, ajuste de altímetro 1020, vento 120 graus 049, livre pulso, pistão 10. Fechei o pulso, tá? 3896 na 10. Está aparentemente úmida. Sim, está 0, com pista vista, Xené 6250. Xené 6250, completo sinal do procedimento LS3, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, Xené 6250. Repátio e nível solicitado? Delta Fox, aguarde cópia. Aguarde pista livre, ajuste de altímetro 1020. Guardando pista livre, 1020, no Xener 6250. Poderia confirmar se a pista está molhada? Pista aparentemente úmida. Graças. 3896 acabou de pousar, passei. Quem? 3896, graças. O Xener 6250 copiou? Poderia confirmar se o Xener 6250? Na 6250, você que pousou à frente e formou que a pista já está seca. Grato, Xené 6250. 3896. 3896, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, na 3896. Ou Xené 6250. Na 094, desça para 2.000 pés, ajuste no 020, autorizado ele a LSX3 da pista 1.0, reporte estabilizado. Ok, 2.000 pés, autorizado ele a LSX3, reportar estabilizado, 0294. Azul 2770, meia dúzia de milhas para a posição coral, serviço radar encerrado. Tudo mantém nível de voo 180, chame controle Ilhéus na frequência 1201. Subindo com 80, 1201, controle Ilhéus, 1770. Delta Fox, pronto, cópia? Eco Delta Fox, autorizado Serra November, Índia, uniforme, nível 040, decola da pista 17, após a decolagem curva direita na saída Arbor, após segue direto conforme a rota do plano. Traz bomba 5401, controle 120.8. Delta Fox, controle 120, decimal 8. Cotejamento correto, proacionamento táxi, turno 1895, a destino 020. Bom dia, Libruna na Fox, vou chamar 6250. Chamar 6250, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa Juliette do 02, Xanero 6250. Meu nome é 630, pronto, cópia? 630, pronto. Meu nome é 630, autorizado, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, nível 370, decola da pista 10, após a decolagem curva esquerda na saída Puca, transição Aru, rota conforme o plano. Transponder 5161, controle 120, decimal 8. Autorizado 370 para Recife, conforme o plano de voo, decola da pista 10, primeira cruz à esquerda. Saída Puca, transição Aru, 5161 no transponder, 1208, controle do Gol no 630. Gol no 630, cotejamento correto, chama pronto do portão 06. Vai chamar pronto do 06, no 630. Papatão Gaco, Delta Fox, autorizado o acionamento, reporte pronto, táxi. Então, Eco Delta Fox, livre do táxi, suporte na Papá, ajuste 1020. Isso faz altitude em Papá. Eco Delta Fox, para 3 metais, para retirar. Bruno 094, confirme, estabilizado? Estimativa, está estabilizado. O 1094, complete nosso procedimento de SXV, chame torre 118, decimal 95. 1895, aliás. Papapá Lima, Golf Delta, desse apaga 2 mil pés, autorizado o SXV da pista 10, reporte estabilizado. Passará estabilizado para 2 mil pés. Salvador, este é o voo no 621, que está no 09, informação Victor, autorização para São Paulo, Congonhas. Voo no 621, autorizado, Congonhas, nível 360, via Desluno 0 por base, após sair conforme rota do plano. Decolador pista no 0, após a decolagem curva direita, na saída da L, Leda, Motiva. Transponder 5170, controle 120, decimal 8. Congonhas 360 autorizado conforme Herbert Zulu no 0, o base. Após segue a rota do plano de voo. Decolando a 10, curva direita da Eule da Motiva. 5170, transponder 208 é o controle no 621. Zulu no 621, cotejamento correto, chama próprio portal 09. Chama, Lemon. Salvador, o gol no 630, no 612, pushback acionamento. Gol no 630, autorizado no 06, chama táxi. Vai chamar pro táxi no 630. Subiu o volume de volta. Palmeiras, Casca Bravo, 2 para 4, 1.000 pés, ajuste no 020.